maestro, DJ Rebelde Saudade. Detonando muita saudade no seu coração. Bora tocar saudade do Marizinho, vamos lá! No meu diário encontrei um caso de amor. Bora recordar, vamos lá! Um caso especial que me aconteceu. Bora, Franco, bora, Milena! Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Então chama, vai! Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Aqui é Vascão e a sua plataforma da saudade. Como eu amo, Deus me agradeço por ela me amar. Bora chegar junto! DJ Van Master, DJ Tatus e o Rebelde. Vamos lá! No meu dia encontrei um caso de amor. Rebelde. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Jadara da meu filho do Chico Banha. Aí é o João. E é todinho meu. Bora, chega junto, camarão. Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo, como eu a amo. Deus lhe agradeço. DJ Rebelde! Eu chamo, como eu a chamo. DJ Rebelde. O parceiro Pedrinho, lá do Poderoso Cobra, com a gente. Valeu, Pedrinho! Fica à vontade, é Marizinha. Vamos lá, Franco. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Meu patrão Beni Cambista. Pra mudar minha cabeça. Fala, Beni. Preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Saudades, bora Elzo. Vamos lá, meu filho. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Tá bom, fica aí na frente, mano. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Chega junto! Sou mais uma menina. Bora que vem entrando com a gente, meu parceiro Cinco, a patroa Luana, a nossa rainha Dona Jô, os nossos motograndes e seguidores do Retro. Chega junto! E 80 dias ou mais. Como eu queria ter um amor de um belo rapaz. Rebelde. Aqui é Vascão e a sua plataforma da saudade. pássaro errante, sigo a te buscar. Camelô do Sigo, numa ânsia louca. Alô, Sigo! Te beijar com a boca. Bora, beija, Luana, vai. Outra vez te amar. E aí, minha rainha? Eu tentei, irmão. Bora, Marizinho! Me acostumar, viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Vive até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama. Vive até me engana. Se enrosca em meus braços, chegou o homem, me mata de amor. O homem do escada. União do Hot, galera do Sul, Hot vai ligar a gente. No meu caminho, abração carinhoso do Rebelde, fica à vontade, tá bom? Hot vai ligar na família do Rebelde, tamo junto. Galera do Aurora com a gente. Você me faz, galera da cabanagem, tamo junto. O que ninguém sabe fazer, eu tentei então me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, vive até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, vive até me engana. Se enrosca em meus braços. DJ Rebelde! Disseram que você nunca esqueceu de mim. Estou sofrendo, que saudade estou morrendo. Teu amor volte pra mim. Eu soube que você chorou quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim, pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem pros meus braços. Deixa amigo Mutunga, saudade, galera da GDA. Vem fazer amor comigo. Galera do Aurora. Coração carinhoso do Rebelde, paixão, bora no coração, tamo junto. Paixão, paixão. Tô passando DJ Fernando Mix, dando aquela volta, aquele Rolex. Fica à vontade, Fernando, tamo junto. Só pegando o clima. Bora dançar, vamos lá. Eu soube que você chorou quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim, pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. as dores não existe volta que nos impeça de amar. E aí, Munduca? Vai! Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. Para, Marizinha! É só você que pode me completar. E o seu? Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até no chão. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Juro que tentei te esquecer. Até pensei em substituir pelo amor. Parceiro Mutunga Saudade, o Gordo Mix. Olha, Filipinho! Vamos, Jorge! Me arrependido, tenho te pedido. Vem, vem, vem, vem. Vamos lá! Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Bora dançar, vamos lá! Agora, meu filho. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Amar. Igreja Amigo Louro. Qualquer coisa faz. Gente, bora, eu tô te esperando aqui, meu irmão. Não vem tarde de aí. Só molha o pé e vem de bora. Galera GDE, galera lá do Aurora com a gente. Seu amor é como um furacão. O seu calor. Toda a galera da Rod. Estão no apoio hoje com a gente, obrigado. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo, vem me completar. Te chamo, eu te amo. DJ Rebelde. DJ Rebelde. Bora pra cima! Alô, Marizinha! Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque o português nós já sabe. Eu sou latino-americano, que não late mais e toca o cano. Sou da... Deixa eu abraçar o meu garim, meu parceiro Henrique. Eu sou de uma... O nosso técnico melhor aqui de Guaraci, lá do Som Escala. Hoje tá no apoio aqui, dando aquele crau, deixando o som cristalino pra vocês. Vem me dar um copo de... O som do Vasquinha. E aceso pra te alumiar. Fui destinado nos Estados Unidos. Vasquinha. Nas Europa subi na torre inferno. Fala, Montuga! Fizeram um big beijo na meia-noite. Mas o vampiro não apareceu. Aí, meu parceiro Mutuca GDA, água, gente. Vai! Meu grande amigo Pitbull de Corazela, Pitbull! Sabe, amor! Fala, Marizinha! Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque o português nós já sabe. Eu sou latino. Olha quem tá na área, rapaz! Que não late mais. Meu grande amigo Lobo, da Toca do Lobo, da gente lá da Pedreira. Ele, meu grande amigo Paulo Mesquita. Uma mistura de aí da família Mesquita, hein, Paulo? Lá dentro dessa terra. E o Leão deu uma forra. Querendo lhe saborear. Pra cima, Paulo! Vem me dar um copo de quero. Um copo de acesso pra te alumiar. Vem me fica aqui nos estados sumindo. Fui na Zoroba subir na Poeira. Fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. DJ Rebelde! Pra me criticar. Como bebê, como passarinho, não me dar carinho. Rebelde! Quero te amar. Cacique Gel, já na área do Cacique Gel. Então vem. Ele é sua oca. Como um passarinho. Já com a gente. Vem me dar carinho. Quero te amar. Doce mel. Escuta o que eu te falo. Vem ficar do lado dos carinhos meus. Doce como um lar, teu sorriso lindo para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Então vem como um passarinho, vem me dar carinho. Quero te amar. Rebelde. Só pegando o clima, Marizinha. Bora dançar. Meu amor, que bom que eu tenho você. E nesse momento, nesse momento de paz, de muito amor. Sabe que já é no Sonzão de Bela Prime. Lá do Marco com a gente, abração. Esquecida demais. Chega junto. Me abraça forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. Vasco. Sem vergonha, somente entre eu e você. Dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. A gente vai tocando a saudade pra vocês aqui no Vasco, aqui no Marizinho. Depois de uma boa soneca, desperto agarrada em você. E o nosso amor que começa mais quente do que a outra. Vasco, você se entrega pra mim, sem ter hora certa por fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Mais que tudo que a vida pode me dar, eu amo meu corpo. Mais que tudo que a vida pode me dar, eu amo meu corpo. Mais que tudo que a vida pode me dar. Foi assim que descobri o amor. DJ Rebelde, você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Eu sofri sem ter os teus carinhos. Por isso vim pedir então, fazer feliz meu coração, que não consegue mais. Fala, meu parceiro Butuca! Aí da galera GDA com a gente, valeu! Nunca mais vou deixar você no pai! Nunca mais vou brincar contigo! Nunca mais! Para Marizinho! Nunca mais! deixar você tão só. Louca mais. Vou brigar contigo. Louca mais. Fica sem você. O maestro chegou. DJ Rebelde. Foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu fiquei na sua ausência. Eu chorei sentindo no meu peito a dor da solidão. Saudade! Eu sofri sem ter os teus carinhos. Por isso vim pedir fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. Rebelde. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Fortuna Rebelde. Nunca mais, rebelde. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Tem o toque e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. E aí, Marizinha? Quando florescer, mas logo amanheceu. Fala, garçom Gil, uma balada, meu irmão. Você minha vida. Vamos lá! Meu bem, eu te amo. Bora dançar uma saudade gostosa aqui no Marizinho. Quando acontecer, mas logo florescer, pela vida normal. E aí, camarão? Meu amigo legal. Bora, camarão! Tudo que toca. Os amigos aí do Fantástico Liberal Prime. É tudo na vida. Abração maravilhoso. Me leva você. Tamo junto. Isso tudo é normal. Rebelde. Rebelde. Tudo que toca só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Rebelde. Isso tudo é normal. Fala, Nelson, hoje eu tô bem perto da tua casa hoje. Quando estou distante. Hoje, pela parte da noite, tem Rebelde lá no bar da Kombi. Lá na Vilela. Hoje estamos juntos lá. A saudade é tanto, eu não consigo te esquecer. Amanhã é segunda-feira. Nós estamos lá no Reserva Parque, lá em Marituba. Saudade. É a nossa primeira parada, a segunda parada no Palácio. E a terceira parada da Toca da Santana, até 5 da manhã. Escrevo pra você dizendo assim. Aí eu vou de quê? Eu vou despreço, meu amor. Despreço meu amor, vou te expresso meu amor pra te encontrar. Como é que é? Eu vou despreço meu amor, eu vou despreço meu amor, vou despreço meu amor pra te encontrar. Deixa força, meu amigo DJ Robert. O DJ lá do Márcio Som, abração carinhoso do Rebelde, hein, Robert? Fica à vontade aqui no Vascão, aqui no Marizinho, abração carinhoso do Rebelde, do Fatos e do Ivan Master. Por isso, quando estou, só filé. Olha o Henrique, hein? Só de olho. Pra você dizendo assim. Tu vai de que tu quer? Como despeço meu amor. Como despeço meu amor. Como despeço meu amor pra te encontrar. Como despeço meu amor. Como despeço meu amor. Toda a galera do Som Liberal Prime, lá do Marco com a gente hoje aqui no Marizinho. Alô, Carlos! Mas agora eu vou embora. É, meu irmão. É bem melhor eu dar o fora. Quando não dá mais certo é assim, ó. Tantas vezes por você chorei. Fala, meu João Bogueiro! Sei que ainda vou chorar. Sei que muito vou sofrer. Dali, maestro! Me amando tanto, tenho que esquecer. Eles são os motoqueiros e seguidores do Príncipe Negro Retro. Aceita, meu amor, tá, meu bem? Mesmo que amando tanto, tenho que esquecer. Mas agora eu vou embora. Deixa eu passar minha amiga Suelen. Minha amiga Suelen do Salão de Beleza, lá do bairro do Barro com a gente hoje aqui no Marecê. Obrigado, Suelen. Tudo que você me deu. Alô, Suelen. Quero agora devolver. Levando essas lembranças suas, aumenta o meu sofrer. E aí? Vou sair. E te morrer. Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho eu estou. Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Essa noite é a noite do meu fim. Mais uma noite, tá? Mais uma noite sem amor. Mais uma vez, sozinho estou. Você deixa na manhã, chega junto. Portaria liberada até 18 horas. Chega junto no Marizinho. Esta noite é a noite do meu fim. Vamos lá! Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de me ver. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de me ver. Deixa eu abraçar meu amigo Henrique e toda a galera do Som Escala. Hoje dando aquele grau pai d'água aqui no São Vascão. Fala, Henrique! Homem das forças em coração! Mais uma noite sem amor. Vamos lá! Mais uma vez sozinho estou. Sem ter pra onde ir. Sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Grande e rebelde. Esta noite noite eu quero você. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite eu quero você. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite eu Olha o agoniado aí! Sozinho no meu quarto, me sinto vazio, sentindo frio. A Josiane, da minha solidão. Pra matar a Rosiane. Eu olho no retrato preso na parede, aumenta a minha sede. Eu fico assim na mão, que mandou a solução no meu caminho, me prendendo a trapaça e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando, e sempre os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá logo, me dá teu telefone, WhatsApp. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Uai! Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. E aí, negão, camarada? Tô louco por você. Tá perdido, eu tenho. Tô louco por você. Deixa eu abraçar meu amigo Jean, Jean Bar. Isso aqui com a gente, alô Jean. Toda a galera do Fantástico de Mineral Prime. Abração grandioso aqui da família Vascão. É o Vascão. Vascão. Sozinho no quarto, me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. Eu fico assim na mão, queimando teu rosto, cruzando meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando, DJ Rebelde! Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. E tenta um bom lugar pra te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. DJ Rebelde! Mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone e tenta um bom lugar pra te ver. E aí, Marizinha? Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. E a galera vem chegando, meu amigo, se a saudade. Tô louco por você. Consuma as minhas saudades. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Que eu não vejo mais você. Quanto tempo, hein, camarão? Só queria saber se... olha aí que vem chegando. Esse besta aí, velho. Eu nunca vi. Deixa eu abraçar com muito carinho. Um dos dias que eu tenho um carinho, respeito muito grande. Afinal de contas, tem a sua história, tem a sua marca. E a gente vive esse grande sucesso, né? Meu parceiro DJ Emerson, o homem que comanda o roteiro. Eu não poderia vir aqui dar um abraço no Rebelde hoje, no Domingão. Alô, Emerson! O Emerson na época era DJ do Oliverense na época e eu assisti o Emerson tocando no Oliverense. O eletrizante! Vai! Você foi o meu primeiro amor. Só passeando, né, mas... tá tocando ali, né? Eu vou depois vou lá com tu, tá? Bora, chega junto! Alô, Maurizinha! É o Vasco! Faz tempo que eu não vejo mais você. Vascão! Só queria saber se estás feliz. Vasco! Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. Olha a onda aí, ó. A gente brigou. É Maria da Penha que eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Você foi o meu primeiro amor. Sem você aqui é tão sem graça. E parece, parece que o tempo não passa. E aí, meu? É tão cruel a solidão. Chega junto, Marizinha, como é que é? Meu bem, sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Deixa eu abraçar meus guerreiros aí de Guaraci, chegando com a gente. Aí, Nido! Tá parado, meu irmão. Mas não encontrei. Hoje é aniversário da Jaque hoje, é? É, Jaque, então abre a carteira. Em tudo só vejo. Se não tiver papel, faz o pix que deve estar explodindo aí. És a razão da minha vida. Não, fica aí, ó. Meu bem, sem você aqui é tão sem graça. Depois tu vem espantar. Parece que o tempo não passa. É tão cruel a solidão. Meu bem, família, só presta porra com a gente. É só saudade. Valeu, Henrique, meu irmão, tamo junto. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. O parceiro Magrelo e meu amigo Henrique, galera do som, escala arrebentando. Mas não encontrei. Deu um grau aqui no som, som do Bastião. A gente agradece, hein? É um toque do Henrique aí. Tudo só vejo você. Escalada. És a razão da minha vida. Bora dançar, Marizinha. Você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Ai, DJ Rebelde. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. Jaguazinas, Jaguazinas, abração carinhoso do Rebelde pra vocês, hein? Fica à vontade! És a razão da minha vida. Para meu campo, está bem! É, Rosane, aproveita e traz pra mim, tá? Saco vazio não se põe em pé, né? Vamos embora! Não sei porque nosso amor ou assim. Como é que tá? A gente vive brigando sem razão. Bora com a seguinte, eu. O que eu falo, você não. Olá, Valéria. Tem mais nada. Vem, patrão. Me diz que eu sou um espalme, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra falam. Era magnata, né? Magnata, ficava só olhando. Foi sem querer. Não sei por que nosso amor ficou assim. Tamo junto, Emerson. E brincando sem razão. O Emerson que tem uma história muito linda no ramo de aparelhagem. Eu não acredito. É bem, já era moleque e assistia o Emerson tocando. E diz que eu sou. Hoje estamos aqui, ó. E eu tenho outro. O Emerson ainda na ativa, comandando o outeiro. O Rebelo está tocando por aqui. Pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Isso é muito bom, mano. Isso aí. Não escute o que outros falam. É seu mundo, pode ser. Compramos e errei. Foi sem querer. Compramos e errei. Foi sem querer. DJ Rebelde! DJ Rebelde! Não escute o que outros falam. É seu mundo, pode ser. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca e você não atende. Atende, amor. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Como é que tu tá? Eu tô te amando. Meu bem, eu não minto. Eu sei que você parceiro Lobo, Lobo, Lobo Solitário! Será que foi tudo uma grande ilusão? É com a gente! Você maltrata o meu coração! Fala, Balo Mesquita! Chorando sozinho em vão! Tá faltando alguém aí! Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana, você é tudo que eu mais quero. Filho do Chico Bani aqui do lado. Chico Bani. Fala, recordado, vamos lá. Eu sei que você nunca vai esquecer. Fala, menina. Os lindos momentos, só eu e você. E o fraco, hein? Você jurava não me esquecer. Vai no caguinho. Será que foi tudo uma grande ilusão? Bora, camarão! Você só maltrata o meu coração. E é isso, Helen! Está chorando sozinho em vão. Os amigos aí do Nibiru, da Brahma e do Marco. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. O sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Rebelde. Sempre a ele. Vascão. Vascão. Vem pra mim. Não me deixe. Os amigos aí do Sanchas Bar. Vem pra mim. Já estão na área aqui. Sem você, minha vida. É do Sanchas Bar. Liguei pra você. Foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra. E aí, Marizinho? E não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você, minha vida é tão ruim. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. O maiores sucessos de ontem sempre estão aqui. Fresh Brega, a vida toda com você. Oi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Sempre a esperar. Deixa ela, Adriana. Cadê o seu grande abolendo aí, Adriana? Não me deixe triste. Bora, Marizinho! Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. Aqui é Vascão e a sua plataforma da saudade. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Alô, Marizinho! Não vale a pena amar do jeito que eu amei. Será que vale a pena? Não vale a pena me entregar sem ser amado. Fala, Camisa Beni! Tudo que eu fiz foi por você em mim. O meu coração foi seu abrigo. E aí, meu garçom Gil, com a parada, meu irmão? Mas eu te confesso. Olha, gente, até 18 horas. Portaria escancarada no Marizinha pra vocês, hein? Pra vir curtir a saudade, Vascão. Enjeitados. Não vale a pena. DJ Van Master. E a massagem especial do DJ Rebelde e do DJ Tinho do Tupinambá. Será que vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Chega junto, Otero! Luxuoso Vascão Saudade. Não vale a pena amar do jeito que eu amei. Não vale a pena me entregar sem ser amado. Tudo que eu fiz foi por você. Rebelde. O meu coração foi seu amigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Não vale a pena, não vale a pena. Seu beijo doce me envenena. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. Seu beijo doce me envenena. Eu fui trabalhar para tratar a minha mulher. O que ela fez? Ela me enganou e entregou o seu amor. Amor do balcão. Aí é sacanagem, né? O show não apresentava, eu cantava com amor e fé. Todo domingo inteiro eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu chibolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é... Deixa eu abraçar meu amigo Júnior Black. A galera da Metrô com a gente aí, Júnior Black. Ajuda o Soco Mexiba com a gente hoje aqui no Marizinha. Obrigado, Júnior Black, fica à vontade, meu parceiro. Abração do Rebel. Rebelde. Vamos lá. Luciene, Luciene. Já chega o Tinho. Vai ficar completo, vamos lá. Luciene, não me deixe. Luciene, Luciene, minha dor. Luciene, eu te amo, meu amor. O maestro. resto da saudade. Vascão! Vascão! Vascão! Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Vai! Daquela ingrata, eu quero ir. Bora chegar junto, Otero! Otário, chega a galera das 18 horas. Então vem com a gente! Luciene, Luciene, minha dor. Luciene, Luciene, minha dor. Luciene, perdão, meu amor. Luciene, como foi graciar? Cheguei à conclusão que seu namorado coração não me ama. Descobriu tudo, só é pra boca pra fora. Descobriu. Você diz que me adora. Ele abriu o olho. E assim me engana. Vai. Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir com esse amor? Para Marizinho. Eu sei que você nunca me amou. Chega junto que essa noite tá nova, vamos lá! Diga, diga que é verdade, que só foi piedade, você vive comigo. Diga, diga que é verdade, que só foi piedade, você vive comigo. Você jamais gostou de mim, eu sei. Não adianta esconder. Me ama, não faz assim, não faz. Fala meu patrão, Paulo Mesquita. Descobri tudo. Libera um aí pra mim aí. Chegando com a gente, meu grande amigo Rio do Saudade. Não adianta. Aí no Espeto Guardas, o Pop Saudade. Já vi. Você é parceiro do Rebelde. Tamo junto, Rio do. E aí, Marcinho? Diga que é verdade. Que só por piedade. Você vive comigo. Direto pra lá. Sem você não sou ninguém. Olha, vamos lá, Chê. Pense. Daqui a tequila, meu filho. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Vai pra cima. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Bebê. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Quanto eu te amo. Não existe em você. Som Vascão. Você Opa! É o Oi! Você é o que eu mais quero. Tchau. E aí? Tchau. E vai pra cima, sim! Sem você não existe. Se voltar, vou te perdoar o que me fez. Vai perdoar? Mas tem que jurar que não vai mais brigar comigo, nem vai me deixar mais uma vez. Pedi rebelde saudade, de saudade. O meu coração está ferido. Talentoso Rildo Saudade. Brincadeira. Se quiser voltar, pode chegar. Que a casa é nossa. Mas tem que ficar a vida em frente. Bora, Cleiton, bora, Queijo! Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou bora, Marizinho! A solidão está doendo. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer pela última vez. Volte pra mim. É tu, negão. Agora eu já sei com quem eu vou voltar hoje. Abraçado, igreja amigo Cleide, galera da resenha dos amigos. Estão aqui no Marizinha hoje, aqui em Outeiro. Vem te embora que só tá pegando o clima. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer, a solidão está doendo em mim. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Última vez, volte pra mim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, volte pra mim. Olha meu parceiro Júnior Black e toda a galera com a gente. Se não fosse ser ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Eu estou vendo o princípio do fim. Olhe para os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor está implorando. Não deixe tudo se acabar assim. É rebelde, mas eu vou dar saudade. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra que fez acabar. Bandeira branca, meu Deus do céu. Alô, Chico! Ainda é tempo da gente pensar. E aí, Luana? E com essa guerra que fez acabar. Bandeira branca! Bandeira branca, meu Deus do céu. Falou, não quero mais brigar, meu amor. Eu quero só paz agora. Só paz, bandeira branca, meu amor. Vamos parar. posso brigar. Não quero te dizer adeus. A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou tudo seu. A gente dá certo na cama, a gente se ama, sou tudo seu. Se não fosse certo ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Tão nosso amor estão implorando. Não desse tudo se acaba pra mim. DJ Rebelde, maestro da saudade. Ainda é tempo da gente pensar que com essa guerra viver acabar. Família branca não tem que falar. E aí, Marizinha, chega junto. Ainda é tempo da gente pensar que com essa guerra viver acabar. Meu amigo DJ Rebelde, um forte abraço do papai.